fale de amor. Por favor, toque agora e ofereça a minha ex-mulher que ontem me deixou. Portal do Arrocha. Bota a mão na cabeça pra não perder o juiz e a rocha. Isso é jogo dourado. Bora, Vanão. Será que ela vai ouvir? Que ela vai sentir seu coração tocar também? Espero que ela me entenda e que acerta a pensa. Leva o trio motor. Eu sinto o coração batendo forte. Estou entregue à minha própria sorte. Puxa o trio motor. Vê se isso vai ao vivo. Quem sabe canta, diz aí, vem, vem. Alô. Marizélia, toque aí uma música que fale de amor, por favor. E ofereça a minha ex-mulher que ontem me deixou. Um abraço a toda a moçada da TV Subaé. Bota a mão na cabeça pra não perder o juiz. Será que ela vai ouvir? Seu coração toca também. Espero que ela me entenda. Foi por erro meu, eu sei. Alguém da rádio toca a música mais bela. Sei que as canções mexem com os sentimentos dela. Essa é uma chance de mostrar que meu amor tá vivo e crescer. Por favor, e ofereça a minha ex.